é permissão de Deus, é culpa geral. Eu já caminhei por vales escuros, já enfrentei o medo e a solidão, mas mesmo nas noites mais frias, Deus sempre segurou minha mão. O que eu conquistei não foi por sorte, nem pela força do meu braço, não. Foi o céu que abriu as janelas e derramou bênção no meu chão. Tudo que eu tenho é permissão de Deus. Nada é por acaso, Ele sempre esteve aqui. Se hoje eu sorrio, é porque Ele me deu razão pra viver, força pra prosseguir. Foi Deus quem levantou quando eu caí, foi Ele que me amou mesmo quando eu fugi. Nada me pertence, tudo é dele e me deu. Sou só um vaso com o Espírito em mim. Foi Deus que levantou quando eu caí, foi Ele que me amou mesmo quando eu fugi. Nada me pertence, tudo é dele, enfim. Sou só um vaso com o Espírito em mim. Tudo que eu tenho é permissão de Deus. Minha casa, minha vida, o amor dos meus. Cada passo é guiado pela luz do céu, e até o meu fôlego é presente fiel. Tudo que sou, tudo que tenho é permissão de Deus. Que eu tenho é permissão de Deus. Nada é por acaso, Ele sempre esteve aqui. Se hoje eu sorrio, é porque Ele me deu razão pra viver, força pra prosseguir. Foi Deus quem levantou quando eu caí, foi Ele que me amou mesmo quando eu fugi. Nada me pertence, tudo é que Ele me deu. Sou só um vaso com o Espírito em mim. Foi Deus que levantou quando eu caí, foi Ele que me amou mesmo quando eu fugi. Nada me pertence, tudo é dele, enfim. Sou só um vaso com o Espírito em mim. Tudo que sou, tudo que tenho é permissão de Deus. Nossa.